Júlio S, Leste Mike, vai ultrapassar a aeronave na nossa posição agora de 2 horas. Sim. Livre pouso, pistão 08120 graus, 109514. Salvador Xanier 63 do Noro, está na ponte 07, pushback pelo menos. Autorizado por estacionamento, chama táxi. Portaria para o táxi, Xanier 63 do Noro. Farol da Barra, o Papa de Leste Leste Mike. Tente manter as condições de vários corredores de Leste Leste Mike. Certo. Lado direita, sol no Zona Timonor. Vai livrar a direita, chamada solo, continua no 2190. Afirmo. Salvador, trip 5494 livrou. 5494 prossegue Alfa, mantém posição antes da Juliette. Pela Alfa, vai manter posição antes da Juliette, 5494. Torna até o papá, mantendo escuta a guarda, por favor. Guardião 05, bom dia, prossiga. Decolagem? Livre decolagem, o vento é de 120 graus com 99, Guardião. Confirma o comandante, por favor. Obrigado. Salvador, Xanier 63, Juro 1 para o táxi, do B159, está 3 horas e 20, autonomia alternada Galeão. De 20 Galeão, todos os abordos, por favor. Ponto 59. Ponto 59. Prossegue via parte India Alpha no ponto de espera 118.6. Altímetro 1018. Tem bom voo, Oxa. Parte India Alpha no ponto de espera 10.18.6. Grato. Bom trabalho, 6.3.9. 354.4. Após passagem do Oxa. Ingresso via Juliette para 14. Após passagem adiante, vai ingressar pela Juliette. O 05 decolou agora ao 08, controle 120, decimal 8, até o regresso. 120, decimal 8, regresso, guardião 05. Guardião 05. Guardião 05, marca as condições visuais que espécie PNH 08. Em condições visuais, 102, guardião 05. Salvador, é o voo 1983. Prossiga. Nível 3, é nível 400 para Guarulhos, presente da informação Juliette. Tente, mantém a minha escuta para coordenação, nível autorizado que eu tenho é o 360. Copia 360, voo 1983. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0, saída da El, Leda Bridge, onde intercepta pelo Zulu 1-6, trava até o Zulu 13. 54. Correção, 5574 no transponder, 120 decimal 8 a frequência do controle. Sente o gol 1983. Autorizado nível 360 para Guarulhos, pela Upper Zulu. Upper Zulu 16, decola na Dael Lida Bridge, destino 0, acena código 5574, controle de saída em 120 decimal 8, gol 983. Protegimento correto, chama para o posto no 5. Camarada. November até o Papá, confirme parte que se encontra pista que decola. Hotel Papá, no pátio 4, decola da 1-7. Autorizado para Serra Mike, Mike Juliette, decola da 1-7, Machê. Após decolagem, curva direita. Aciona 5550 no transponder. O nível autorizado é 065.000 pés até o Paralela Barra. Processo do controle 120 decimal 8. Decola no 1-7, pelo corredor a 7, curva direita, transponde a 5550, bridge 1.000 pés, controle 120, decimal 8, nível de voo 065, hotel Papá. Fechamento correto, pressionamento de taco 118.6, 1.018 no altímetro. 8.6, 12, bom dia. 5220, Vai 311, decolou 013, controle 120 da cima 8. Controle 208, grato, bom dia. Valeu, bom dia, Xenera 6311, decolado, se escuta. Oi, Xenera 6311, contato radar, chegou 360, saiu do BL. 360 BL, pode uma bridge da presente, diz lá o setor. Autorizado, Leda. Direto, Leda, grato. Em Zé November Alfa, confirme para regresso. Afirma, solicita regresso em Zé November Alfa. Sim, passa na rotatória em Zé November Alfa. Cortar a rotatória em Zé November Alfa. Valeu, faça a faixa de LED, LED mais que atinge 2500 pesa no local de sobrevoo. Vai permanecer aqui por aproximadamente 5 minutos. Let's Mike. Let's Mike, confirme que será sobre o campo. Negativo. Vai permanecer à esquerda, evitando o retorno do plantão. Sim. Em November Alpha, são tráfego na sua posição de 1 hora, 5 milhas, Papa 68, matando 2500 pés. Deixe o tráfego prenda na onde visual em November Alpha. Aguarde o Sinal 63 mesmo. Obrigado. Sinal 63 mesmo, dá presente o Leibridge. Bridge, grato, 63 mesmo. Estacionamento no 5, voo 1983. 1983 autorizado, puxa o estacionamento, chama o ataque. Ah, confirmando livre pushback, estacionamento, chama o ataque, voo 1983. Salvador, bom dia, Oxané 6140. 6140 para Recife 350, pronto, cópia. Positivo. Autorizado para Recife, nível 350, decola da 10, sai da Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 50 no 3 em transponder, 120 do sinal 8 aplicando do controle. Ok. 6140 da Oceané, aprovado para Recife 350, nível 350, decolando da 10, cabeceira 10, cumpre o perfil Puca Aracaju, com curva esquerda após decolagem, cruzado, após cruzar 2 mil pés. Aciona 50 no 3 e o transponder, 50 no 3 e o transponder e o controle 1208. Protegimento correto, chama para push no 02. Ok, chama para push, obrigado. Gol no 397. Salvador, 5595, informação Juliette, bom dia. Salvador, Papa Romero, Indiana River Alpha, visual com o campo. Indiana Vendor Alfa, Summit 1, 186. 21, 186. 2, Salvador, Papa Romero, Indiana River Alfa, toda rotatória visual com campo. 90 Papa, autorizado a colapso de 17, retorno 30 graus, 109. 30, alterando o galhão. Mili, 18 altímetros. Médico, 18, dia em dia alto, quanto espera, 8,6. Bom dia, gol 9 e 3. Bom dia. Let's Mike, tô ciente, mantendo o setor nordeste do campo, reporta caso necessário o deslocamento aqui. Eu tô ciente, estou atento ao tráfego aí, e estou à disposição de qualquer necessidade a caçar. Cinco 595, cópia? Pronto para cópia, 595. Confirme nível solicitado, por favor. 140. Gente, está autorizado 140 para Elias, decola da 10, na saída Coral, após decolagem, curva direita. Aciona no transponder 0274, controle 120 do sinal 8. Autorizado, nível 140 para Elias, decola da 10, saída Coral, primeira curva à direita. Responda 0274, frequência de controle 120.8, o 3595. Protegimento correto, chama para posto na remota no 4. Vai chamar para o 1397.4. Pronto. Está autorizado para com Juan, 360 nível, decola da 10, saída da El, Leda Brito. Onde intercepta pelo Zulu no meio, brava até o Zulu 13. 5019 no transponder, 120 decimal 8, a frequência do controle. Repete o transponder. 5011. São Paulo 360, decola da 10, da El Leda, após Leda Bridge, operador 16, Bravo Hotel Zulu. 5011 do transponder, 1208 controle, 397. Protegimento correto, chama para o próximo 03. Afirmativo. 324, controle 120, décimo 8. 208, bom dia, Gol 93. Número Alfa, vento 120 graus, 109, autorizado pouso, pistão 7. 6, autorizado pouso, pistão 7, 8 graus, Gol 9. Controle Salvador, Gol 93, Madael na sexta. Toda marca de 3, contato radar, cidade 360, saída da El. 360, da El, 93. Levanta, papapá, informe para o destino. É, dá presente, a proa 24250. Sim. Autorizado Guardião 05, informo o tráfego na sua posição. Mantendo o corredor até a 7 milhas, mantendo mil pés. Agora, papapá, informo o tráfego sobre o farol da Barra, mantendo mil pés. Ciente do tráfego, até papá reporta na vertical aqui do Rio Vermelho. Salvador, bom dia, Azul 4207. Azul 4207, acione a identificação, desça para o nível de voo 050, chegada Bonfim. 050 na Bonfim, 4207 Azul. Autorizado, táxi. Porta papá para cruzamento da 17, Alto Antônio. Estacionamento, Gol no 397. Certo, autorizado. Só aguardando, né? Certo. Negativo, não tem o seu plano no sistema, vou confirmar com a sala ES, confirma o horário do plano. Vou confirmar com a ES, só aguardando, né? Certo. Assim que eu tiver a confirmação da ES que foi feito o plano, que ele pode... Darei a autorização de acionamento, ok? Corrigindo, acionar conta e risco, porém informe que não tem plano de sistema, ok? Controle, guarda 05, tá agressando o tempo sério. Guarda 05. Papai uniforme Yankee Eco Sierra, correção Índia Eco Sierra, mantém as condições visuais 1500 pés no nos corredores e aproximam através de Paripe, que é legal no 09. 90 seu papá, reporta. Gente, mantenha os corredores aguardando a seção 065, 90, oitavo papá. Tem os corredores, restrito a 1.000 pés. Bom dia, 3896, 180 com a Juliette. Tá 3896, desse para o nível de voo 060, chegada Mari. 060, Mari. Cruzamento da pista 1735 e o táxi Quebec Mike Lima. Na Lima, vai chamar o Sol 1219 para prosseguir com o cruzamento. Para o táxi, o gol no 397, com 97, Galeão, 4 horas. Passar o 2733, acendo identificação. Alfa, quando espera, 7.18.18 noite, metrô, tem um bom voo, no 397. Obrigado e boa tarde. Passar o 2733, contato radar. A 70 milhas nordeste, Salvador. Vem na proa de Banff, reporte para descida. O Fábio 2733 está cumprindo um plano para Ilhéus. Solicita acender da proa de nível 120. Gente, vou ir Coral e subotar o nível de voo 120, Força 2733. Vou ir Coral, 120, 2733. Gente. Eu gol no 397, ponto de espera pronto da 10. 397, a linda cola, cabeceira 10, entra 110 graus 9. A linda cola, 397.